Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast número 14. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu vou citar Nietzsche. Meu nome é Diego Locon e Nietzsche foi um grande gaúcho. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do livro Quando Nietzsche Chorou, do autor Irving Yalom. Que inclusive tem um filme adaptado para o cinema, né? Com o mesmo nome. Então hoje descobriremos de onde veio a ideia do livro, quem são os protagonistas dessa obra, qual foi o processo que levou o autor a querer escrever esse romance, né? E muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e os comentários. Diego, antes dos comentários de hoje, só um recadinho bem rápido para quem está ouvindo a gente agora. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema técnico no último cast, e não sei se vocês repararam, o episódio subiu só ontem pro iTunes, na terça-feira. Problemas técnicos nesse cast foi um bocado, né? Problema pra gravar, problema pra subir. É o 13, né? O número cabalístico aí que tá assolando. Então, se você está estranhando ainda que não ouviu o LivroCast 13 sobre o livro Branco dos Mortos e os 7 Zumbis, caso você escute pelo iTunes, né? Lógico, senão o cast está no ar desde o dia que ele tinha que ter sido publicado, que está disponível já, é só baixar, ouvir e ser feliz. É bem simples. Aperta o play e você não vai se arrepender. E a gente vai fazer o possível para evitar que isso aconteça de novo, né? Foi um pequeno errinho aí. Mas então, Oco, vamos pros e-mails. E quem começa lendo hoje? Pode ser contigo? Opa, eu vou começar lendo um e-mail aqui do nosso querido leitor, querido ouvinte, na verdade, né? Amanto Moura. Diz o seguinte: emocionado pelas menções honrosas. Em relação ao livro, tenho até medo de ler pelo que vocês disseram. Criei expectativas e isso pode destruir a magia da infância. Quanto à trilha, adorei ter tocado Bittersweet Symphony. É muito amor essa música. Queria sugerir um livrocast falando de Bukowski, o velho indecente mais gênio do mundo literário. Com certeza faremos um cast sobre ele, Amanto. Pode deixar que já está sendo até combinado com mais gente para gravar com a gente, fazer um programa especial para esse autor. Se possível, gravaremos bebendo, viu, louco? Com certeza. E se é para falar de velho tarado, deixa pra lá. Mas então é a minha vez, e eu tenho aqui também alguns comentários que chegaram via Skynerd. Pra quem não conhece, a Skynerd é uma rede social nova e criada pelo Jovem Nerd e tudo mais. Quem quiser, aqui embaixo na postagem tem todos os links do LivroCast, Locotopia. É só clicar ali e adicionar a gente. E se você é nerd e quer aprender a voar, já sabe, vai pra Skynerd. Ai, seu louco. O primeiro comentário é do Adley Oliver, que diz o seguinte: aê, sempre quis escutar um podcast exclusivo de livros, carinha de feliz. Seja muito bem-vindo, espero que acompanhe a gente por um longo tempo. Vida longa e próspera pra você. E, Diego, só pra ir no embalo aqui nos comentários que eu tenho, tem um também do Carlos Mofatti, que diz o seguinte: muito bom o tema do cast de vocês. No entanto, gostaria de deixar uma crítica ao Marcelo Zaniolo. É nítido que você escreve um roteiro com praticamente todas as falas que vai dizer na gravação. O pior é que nem as entonações da pergunta saem direito, e a interpretação fica muito forçada. Isso quebra muito o clima. Seja mais natural. E eu acho que isso só vai tornar o cast cada vez mais profissional. Já o Diego Locou tem a voz idêntica ao do Lucas Radaeli. Sucesso pra vocês. Cara, eu não sabia que a minha voz era parecida com a dele. Eu lembro de ter visto um vídeo ou outro, mas não notei essa semelhança. Talvez é porque eu gravo o cast de olho fechado. Inclusive, o Carlos também, Diego, sugeriu pra gente um dia de chamar o Lucas Adaeli e gravar um livrocast sobre audiobooks. Eu acho que é bastante válido também. Mas vamos ao comentário que ele deixou antes. Carlos, eu me perdia muito nas ideias no primeiro, no segundo e no terceiro livrocast, então eu criei sim uma pauta para me basear e para seguir a ordem certa de coisas a falar, de enfim, assuntos a tratar no cast. E assim, eu não leio, na verdade, tem sim alguns tópicos um pouquinho maiores que dão início às minhas frases, mas eu não leio, apesar de achar tua crítica muito construtiva e muito interessante. Bom se todo mundo fizesse isso, porque só assim a gente melhora. Então, eu acho que no cast de hoje fica um pouquinho diferente já o ritmo dele. Espero que tu goste, por favor comente depois pra gente, que é óbvio que a gente quer agradar vocês. Então, sempre que tiver algum detalhe que a gente possa vir a melhorar, estamos aqui de braços abertos. Então, Marcelo, e sobre o tema do cast de hoje, chegaram mais alguns comentários. Mas espera aí, Diego. Se o cast nem foi pro ar ainda, como é que já pode ter comentários sobre o livro Quando Nietzsche Chorou? Explica pra quem tá ouvindo a gente agora, por favor. É porque no Locotopia nós também temos posts sobre sinopses e sobre as resenhas dos livros. Exatamente, então manda bala e pode ler os comentários ou os e-mails, fica à vontade. Um deles, sobre Quando Nietzsche Chorou, é o da Verônica Almeida, que disse o seguinte: eu li Quando Nietzsche Chorou com 14 anos, por isso não pude absorver tudo o que o livro passava. Lerei novamente. Ela ainda fala que o livro é tão bom que ela quase fez psicologia de tanto que gostou do livro. Concordo, é um livro realmente bastante legal, como a gente vai falar mais pra frente. E o João Pitanga, um grande amigo meu, também concorda com essa opinião da Verônica e diz o seguinte: sinceramente, um dos melhores livros que eu já li, e leio todo ano porque é uma aula. Abraço. Abraço, amigo, e obrigado por comentar também. Uma perguntinha, Marcelo. Esse teu grande amigo João Pitanga, ele é parente da Camila Pitanga? Temos mais um e-mail, o do Roberto Valle, que comentou o seguinte: eu li este livro em um momento muito difícil de minha vida, e foi de grande valia. As conversas entre os dois amigos simplesmente me davam horas de reflexão. Fiquei muito feliz quando vi o filme, só achei fraquinho, mas o livro eu recomendo principalmente para quem acabou de sair de alguma paixão maluca. ABS. ABS é um freio que não trava. Tá piadista hoje, hein, cara? BS e abraço. Eu achei meio esquisito, ele falou de sair do relacionamento, freio que não trava roda, é meio esquisito. Ignora ele, Roberto. Mas então, respondendo ao teu comentário, vamos falar novamente mais à frente sobre isso, mas é um livro que trata de amor, os protagonistas estão vindo de decepções amorosas e tudo nesse sentido, então é um livro realmente que fala de paixão, fala de amor, e eu imagino que tenha te ajudado e possa ajudar mais pessoas. Então ficam aqui algumas críticas positivas sobre o livro do cast de hoje. Mais alguma coisa por aí, Diego? Sim, se você quiser entrar em contato com o Livrocast, basta falar com a gente no Twitter, através do @locotopia ou o @livrocast, no Facebook, /locotopia ou /livrocast. E tem também o nosso e-mail, que é o livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K, de... Kakaroto. Koala. Então não deixe de comentar, mandar dúvidas, criticar ou o que tiver vontade. Isso aí. E tudo pronto então, seu louco? Tudo, tchê. Então deixe no divã, Diego, que agora nós vamos para o Livrocast 14, Quando Nietzsche Chorou. Então a parte de conteúdo hoje aqui do Livrocast, para ser um pouco mais dinâmico aí, já que estamos em duas pessoas e são dois personagens principais no livro, eu vou apresentar para vocês a história, a biografia bem resumida de Friedrich Nietzsche, e o Diego vai falar sobre... Joseph Breuer. Exatamente. Então, não se percam, cada um de nós está falando de uma pessoa diferente, só para tornar mais dinâmico, mais interessante, e para diferenciar bastante a história de cada um dos dois. Bom, Diego, Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 44 na Alemanha, então é alemão, como se deve supor pelo sobrenome dele, né? E ele tinha dois avós pastores, e por isso ele pensou quando era bem novo em seguir carreira religiosa, coisa que nunca aconteceu e que veio a moldar o caráter dele mais pra frente. Nietzsche rejeita então esse caminho religioso e mais à frente ele passa a rejeitar a própria religião. Ele começa a estudar filosofia e deixa de lado aquela questão de fé, Ele se apega muito à razão, muito à análise mais racional mesmo do mundo em que ele vive. Ele era muito inteligente, bem cedo, aos 24 anos, se torna professor de filologia na Universidade de Basileia. Então era um jovem prodígio, realmente, né? E mais ou menos nesse período também, ele acaba por adotar a nacionalidade suíça. Nascido na Alemanha e com nacionalidade suíça. Esse é o início de Friedrich Nietzsche. O Josef Breuer nasceu em Viena em 15 de janeiro de 1842. Ele era filho de um judeu que dava aulas de religião e decidiu virar médico, se formando em 67. Depois de formado, ele permaneceu por muito tempo como assistente de um outro médico e começou a fazer pesquisas em uma universidade. Pesquisa essa que foi publicada em 68 e é conhecida até hoje como Reflexo Hering-Breuer. Mas continuando aqui então, em 1870, Nietzsche acaba indo para a guerra, ele participa como voluntário da Guerra Franco-Prussiana. Não me perguntem que guerra foi essa, mas ele participou de uma guerra. Que tem alguma coisa a ver com França e Prússia. Faz sentido, faz sentido. E a experiência que ele teve na guerra foi muito violenta, logicamente, né? Ninguém espera nada muito diferente disso. E esse sofrimento que ele viu e viveu marcou muito ele e gerou algumas sequelas em seu trabalho, por assim se dizer. Um pouco mais tarde, em 79, Nietzsche começa a ter problemas de saúde, muita dor de cabeça, muita enxaqueca, e começa a perder um pouco da voz também. Então ele deixa de ser professor na Universidade de Basileia, porque ele começa a afastar os alunos, né? Então o pessoal começa a perder interesse nas aulas dele, e ele passa então a procurar em vários lugares da Europa um clima favorável, tanto para as dores de cabeça dele, para as enxaquecas, como eu falei, quanto para as outras doenças e sintomas que ele tem. Ele viaja para Veneza, para Viena, para Genova, para Turim e para várias outras cidades da Europa. Em 1882, ele vive um dos pontos mais importantes da vida dele, aqueles pontos de mudança como... É um plot point. Como a gente está acostumado a falar por aí, ouvir por aí. E ele conhece Lou Salomé, por quem ele se apaixona e acaba pedindo casamento. E ela, mesmo tendo feito ele esperar alguns sentimentos recíprocos, demonstrado carinho, demonstrado também estar interessada nele, acaba por negar esse pedido de casamento, né? Fato que marcou muito a vida dele. E depois dessa decepção amorosa de Nietzsche com a Lou Salomé, ele acaba começando a escrever o seu livro Assim Falou Zaratustra. No período que ele escrevia esse livro, ele acaba piorando cada vez mais as doenças dele e entrando também num quadro de loucura muito em função do amor que ele ainda nutria pela Lois Salomé. Então, ele começa a ser cuidado pela mãe e pela irmã, começa a ficar praticamente em silêncio e a ter agravamentos psicológicos aí, e tudo que possa decorrer de uma crise dessa, culminando na morte dele um pouco mais tarde. E nesse meio tempo, na verdade, praticamente na mesma época, né? Pois Breuer nasceu 2 anos antes de Nietzsche, Breuer se casou com Mathilda Altman, com quem teve 5 filhos, e em 71 ele abriu um consultório e passou a atender pacientes próprios. Nesse consultório ele tinha uma paciente chamada Berta Pepperheim, ou, como ele publicou em alguns estudos, a Ana O, paciente essa que ele curou com um método revolucionário para a época. Nesse caso da Ana O, Breuer fez uso da hipnose e de um método novo, a terapia de conversa, e viu que essa conversa dava muito mais efeito do que a hipnose, e foi deixando ela de lado. Ele ficou fascinado por 2 anos nesse caso da Berta, ou Ana O, tanto faz. Em certo momento, a própria Berta tentou seduzir ele, falando que tinha sonhos eróticos e que estava grávida. E aconteceu que o próprio Breuer se apaixonou por sua paciente e culminou em uma crise matrimonial, já que Berta era amiga da família. Breuer, então, parou de atender ela, por imposição da esposa, e não quis continuar a prática terapêutica que havia descoberto com ela. Mas então ele ensinou seu método a Freud, de quem era professor. Alguém conhece esse tal de Freud? Com certeza. Com certeza alguém deve conhecer. Quando Freud começou a usar o método de Breuer, ambos discutiam os casos dos pacientes de Freud, as técnicas e os resultados do tratamento. Em 1893, ambos publicaram em conjunto um artigo sobre o método desenvolvido. E 2 anos depois escreveram um livro que marcou o início da teoria psicanalítica chamado Estudo sobre a Histeria. A parceria entre os dois analistas foi interrompida devido a Breuer não aceitar o ponto de vista de Freud quanto a recordações infantis de sedução e ao fator sexual. Até porque esse negócio de sexo é a culpa de tudo é meio Freud, né? voltando a Nietzsche, então, muitas frases desse filósofo vieram a se tornar famosas muito tempo depois, alguns anos depois. Inclusive, Diego, até te convido para ler algumas delas comigo aqui agora. Uma delas é a seguinte: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, né? Aquele filme que a mulher esquece das coisas. Foi o Nietzsche que escreveu aquele filme, não sabia? Não. Tô brincando, tá? Pelo amor de Deus, me por isso. Outra frase dele é: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. O que não mata engorda, né? Exatamente, amor. Tão batido que não mata engorda. Também tem outra frase que eu acho muito interessante, que é: há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. What the fuck? Fica a reflexão. Torna-te aquilo que és. É um tipo de frase que te rouba as palavras, né? Fica pensando. Sim. E só pra acabar aqui então a leitura de frases famosas de Nietzsche com um tom mais polêmico, lembrando que é ele que disse isso, e também pra reiterar aquela postura dele de ser anti-deus, anti-religiosa, anti, enfim, o que quer que seja esse anti, né? Ele escreveu o seguinte: não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Filhinho mimado, filhinho único, né, da Nietzsche. Lembrando que é uma piada, né, Diego? Pelo amor de Deus. Mas então agora vamos falar um pouquinho do autor desse livro, Diego. Tu conhece ele, não? O Irving Yalom? Se não me falha a memória, eu acho que ele é um psiquiatra. É, exatamente. O autor do livro Quando Nietzsche Chorou, que vai ser tratado no cast de hoje, é o americano Irving D. Yalom, que nasceu em 13 de junho de 1931. É, a ideia desse livro, Diego, só para embasar um pouco aqui nosso cast, foi de aproximar a filosofia dos leitores, do grande público, né? Então ele criou um romance aí que pauta basicamente as teorias de cada um dos protagonistas, de cada um desses que a gente falou agora, do Friedrich Nietzsche e do Joseph Breuer, para trazer essa reflexão para o público, esses conteúdos e tudo mais. Inclusive, Marcelo, eu estava vendo aqui numa matéria super interessante no site deles, que o Irving diz o seguinte: os filósofos têm muito a nos ensinar, nos oferecem sabedorias sobre como podemos e devemos viver. Seus pensamentos vão aos níveis mais profundos da condição humana, como o significado da vida, a morte, a liberdade e o isolamento. O que fiz foi tentar tornar esse conhecimento mais acessível. Eu vou te passar esse link aqui, depois tu linka no post. Com certeza. Então agora que a gente sabe já por que o autor escreveu esse livro, né? Vamos falar um pouquinho da obra, Diego. Tu chegou a ler o livro? Chegou a ver o filme? Cara, a obra é muito bacana. Eu li o título na capa. Muito bom. Bonito título, né? Outra perguntinha, Diego. Tu sabe soletrar Nietzsche? Sem ler, não vale colar. Cara, Nietzsche. Nietzsche. Acento circunflexo no meio. Outro fator importante desse livro é ensinar a escrever Nietzsche, né? Porque, meu Deus. Mas então, vamos ao livro. Tirou com a minha cara, não vai soletrar Nietzsche? Cara, lá vou eu. Nietzsche. Foi? Não sei, eu não tava conferindo. Mas então, seu Diego, que tá gravando comigo esse cast, não leu o livro, não viu o filme, a sinopse do livro é a seguinte. Basicamente, tem o Nietzsche e o Breuer, cada um em sua vida, cada um com a sua trajetória biográfica, como a gente apresentou até agora, decepções amorosas, certo? E sofrendo de formas diferentes. O Nietzsche pensando em se matar, completamente depressivo, e o Breuer com a família dele cobrando dele mais atenção, com a mulher dele cobrando a questão da traição dele, ou do amor que ele tem por outra mulher e tudo mais. Acontece que esse amor do Nietzsche, a Lois Salomé, que eu também comentei antes, ela escreve uma carta e visita o Breuer, pedindo pro Breuer curar o Nietzsche. Então, na verdade, o Breuer faria essa técnica da conversa dele com o Nietzsche para curar a depressão do protagonista. E o Nietzsche, por sua vez, acaba por apresentar sua filosofia pro Breuer. Quer dizer, então, que um autor maluco junta dois malucos para conversar. Mais ou menos isso, exatamente. Cada um tem seu problema e é um enredo, basicamente, que faz um seu médico e o paciente do outro. Got it? Like a 69. Mas então, é uma ficção, tá? Ele trata, assim, de várias coisas reais, de... Ele fala, por exemplo, da Lois Salomé, fala das obras do Nietzsche, dos livros dele, né, do que ele quer escrever ainda, fala da Berta, fala da Anna Holden, da paciente do Breuer, fala da relação do Breuer com Freud, que Freud foi aluno do Breuer. Enfim, ele cria um romance ficcional em cima de duas vidas que realmente existiram. Então, esse é um dos pontos fortes que eu saliento da obra. Então, quer dizer que ele traz todo um contexto histórico para embasar um encontro que possivelmente poderia ter acontecido. É, exatamente isso. E ele usa também muito inteligentemente esse encontro entre o Nietzsche e o Breuer para explicar, através de conversa entre os dois, através de atos e atitudes, né, a teoria por trás de cada um. Por exemplo, o Nietzsche é um cara fechado, um cara que não confia. Por que ele não confia? Porque a teoria de Nietzsche, porque os livros de Nietzsche, a filosofia de Nietzsche, na verdade, prega que confiar em alguém é dar poder para outra pessoa. Então, se eu confio em ti, Diego, por exemplo, eu tô te dando poder sobre mim, entendeu? Por exemplo, te conto um segredo. Eu tô confiando o segredo a ti, certo? Tu tem o meu segredo na tua mão, então eu tô te dando poder. Entendi. Por esse motivo, então, no livro, o Nietzsche é descrito como uma pessoa altamente fechada, que não fala muito sobre si, que raramente cita passagens de sua vida e tudo mais. Então, é uma forma muito inteligente de passar a filosofia pro grande público, como o autor pretendia. Quando Nietzsche chorou, se passa durante o tempo em que Breuer clinicava, no tempo que Breuer tinha uma clínica, enquanto Nietzsche era professor, passa bem naquele momento histórico. Então, Nietzsche não tinha o livro ainda, Breuer, enfim, ainda não tinha ensinado a técnica para Freud, estava criando essa técnica ainda. É meio que o início de tudo. E de alguma forma, um vai influenciar na teoria do outro. Entendi. Coisa que nunca aconteceu, óbvio. Primavera de 1882, balneário no Rio Danúbio. Dr. Breuer? Lu Salomé. Como vai? Posso? Aceita o café? Aceito, com leite. Meu amigo está se preparando para se suicidar. Sua morte traria graves consequências para mim, para o senhor, para o mundo todo. Quem é esse seu amigo? O filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche? Devo saber quem é? Ainda não, mas na hora certa todos saberão quem ele é. Meu amigo está doente. Quais os sintomas dessa doença? Dores de cabeça. Dores de cabeça torturantes. Cara senhora, eu irei ver o seu amigo. Eu sou o médico. Eu sei que pode curá-lo fisicamente. Não é por isso que estou aqui. Nietzsche sofre do mais profundo desespero. E eu lhe peço para curar isso. Eu não posso curar desespero. Ah, pode sim, doutor. Eu tenho um espião. Meu irmão. Um estudante de medicina estava na aula em que o senhor descreveu uma nova técnica, a cura pela fala. Trarei Nietzsche até o senhor, mas ele deve pensar que é por causa das dores de cabeça. Me diga, minha cara, você é russa? É, sou sim. Talvez os russos acreditem em feiticeiros, mas lamento, Fraulein, sou austríaco. Não tenho magia a lhe oferecer. Posso acompanhá-lo até o hotel? Eu gostaria muito, mas minha esposa estará observando da janela. Eu tenho um dever. Dever? É meu dever estar livre de deveres. Doutor, salve Nietzsche. Então assim, Diego, o que acontece, ou o que tu acha que aconteceria quando dois pensadores, quando dois intelectuais estão frente a frente com problemas pessoais que ninguém sabe. Bom, para começar, eu tenho uma teoria de que pessoas, quando ficam muito inteligentes, né, isso não é com todo mundo, mas acontece com várias pessoas, elas começam a ficar arrogantes. Então, eu acho que primeiro ia ter uma disputa de egos. Eles iam discutir e tentar ver quem era melhor. Até que, nessa disputa de egos, eles poderiam impor suas filosofias e seus métodos de psicanálise e tudo mais, e aí então eles se curariam, mas não por uma conversa sadia, e sim por uma conversa bem ácida, digamos assim. É mais ou menos isso mesmo, Diego. É, quando eles se conhecem, não vou dar muito spoiler aqui, mas só para embasar um pouquinho mais a sinopse desse livro, mais ou menos o enredo do livro, os dois fingem que não tem problemas, eles falam muito superficialmente do problema. Até porque, quando a Lois Salomé fala com o Breuer sobre o Nietzsche, ela pede para que o Breuer guarde segredo, para que não conte dela, para que ninguém saiba que ela... Que ela serviu de cupido, na verdade. Né? É, de que ela uniu os dois, né? Então os dois fingem, os dois parecem que não tem problemas, né? O Breuer finge, né? Ah não, o Nietzsche finge que não tem problema. Isso. Na verdade, a Lois Salomé pede pro Breuer procurar o Nietzsche pra curar a dor de cabeça e a enxaqueca do Nietzsche, entende? Sim. Então, tipo, nessas conversas os dois, o Breuer tá tentando entender o motivo da dor de cabeça do Nietzsche. E aí vai crescendo um papo, o Breuer sabe que o Nietzsche tem um outro problema, mas não pergunta sobre, porque não pode, o Nietzsche não fala sobre, e o Breuer sabe que tem um problema igual ao do Nietzsche, que ele também não quer contar. Então é meio teoria, e é conversas, e são joga verde aqui, joga verde ali, e não se chega a lugar nenhum de início. Até porque esse negócio de joga verde, tu vê onde é que tá o Palmeiras, né? Será que tem a ver com o Irving e Yellow? Mas se eles estão conversando entre dois médicos que são, por que que o Nietzsche não conta pra ele os problemas dele? É, por aquela questão de contar um segredo pra alguém, de, como eu falei antes, de poder ali também, e porque o Nietzsche também tem outra filosofia dele que diz que ser curado por outra pessoa engrandece a outra pessoa. Então ele se nega a contar a verdade porque na cabeça dele o Breuer poderia sair dizendo, por exemplo, eu curei o grande Nietzsche, sabe? Então são vários probleminhas na personalidade do Nietzsche que impedem que ele fale. Até que o Breuer tem uma ideia genial, que é se abrir. Então o Breuer conta pro Nietzsche o problema dele e a história acontece. Me parece que essa conversa se passou dentro de uma garrafa de rum. Eles bêbados num boteco, conversando, falando dos problemas e virando amigo. É, na verdade foi mais em consultório mesmo, não foi muito, não teve muito álcool. Até porque a história não aconteceu de verdade, né? Mas se fosse na vida real, eu não duvido que fosse entre um copo de rum e outro, né? Enfim. Então assim, Diego, pra quem não conhece o livro, tá? Os temas que o livro aborda são o amor, é questão de segredo, questão de submissão, questão de o surgimento da psicanálise, a obra de Nietzsche, os preceitos que deram origem aos livros de Nietzsche, né? É uma obra muito densa, como você deve estar imaginando, como tu deve estar percebendo, Diego, aqui na minha tentativa de te contar a história desse livro. Se alguém achou muito complicado a sinopse, né, clica aqui embaixo na postagem que tem a sinopse do livro. Então é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais tranquila de acompanhar. É um livro mais denso, como tu pode ter imaginado, uma leitura um pouquinho mais lenta, por virtude disso também, mas é um livro muito bom. É uma pena que tu não tenha lido esse livro, Diego. É, na verdade, eu não li ele porque eu fiquei com medo. É, vai que eu me curo também e tenha que tirar o louco do nome. Vai que tu chora, né? Bom, mas pelo que tu me explicou, então, me parece que é um ponto de partida pra história dos dois, né? É, obviamente no livro não tem toda a obra de Nietzsche, obviamente não tem tudo sobre a psicanálise, enfim. Mas é um pontapé inicial, como tu falou. Eu não conhecia quase nada de Nietzsche, conheci bastante dele, gostei bastante. Eu nem sabia da existência do Breuer. Conhecia Freud, mas não conhecia Breuer. E me interessei bastante também por essa parte da psicanálise e tudo mais. E eu repito, é um livro denso, mas é um livro muito bom de ler. Até porque ele não fica na teoria, né? Ele insere a teoria nos diálogos. e fala de amor, e fala de temas que a gente vive hoje em dia, então é bastante legal de ler. Ou se tu não quer ler, veja o filme, que o filme, obviamente, é mais rápido de ser absorvido, né? Mas é muito bom também, é bastante fiel ao livro. E é isso. É, Diego, só pra fechar o cast com mais uma filosofia de Nietzsche aqui, uma perguntinha que ele faz, né? Que é o seguinte: você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Se eu vivo hoje uma vida que eu gostaria de viver por toda a eternidade, hoje não tem muito do que reclamar da minha vida, não, cara. Falta o que falta pra todo mundo, né? Dinheiro. Mas fora isso, eu tô feliz, então não tenho do que reclamar. E você que está nos ouvindo até agora aqui no cast, então, responda nos comentários, mande e-mail. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Então, a gente encerra o cast de hoje. Muito obrigado por quem ouviu. Espero comentários, espero um feedback. Bom, é isso aí. Prometo ler um livro pra próxima. Assim espero, assim espero. Então, o cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Fazendo um bate-bola agora aqui sobre Friedrich Nietzsche e Josef Breuer. É Josef? Na dublagem tá Josef Breuer. Aham. Não sei, mas pode falar de Josef Breuer, não. Eu acho que ele era padeiro. José da Broa. E o Nietzsche? O Nietzsche gostava de cacetinho, mas o José só tinha broa.